provações, mas sempre sabendo que ao nosso lado temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Despedaça as forças.